só. Quem se arrependeu engoliu as palavras que disse. Deus foi dó quando me viu, derramou até o copo de uísque. Tá vendo essa pessoa que está aqui comigo? Se eu já tô com ele, você é culpado disso. Foi você que terminou, que mandou eu te esquecer. Agora é tarde pra se arrepender. Colo do garçom.